A nossa história não pode acabar assim. Eu sei que você ainda gosta de mim. Não deixe o orgulho destruir nosso amor. A gente se ama, não fica assim. Tudo começou naquele seu olhar. Fiquei apaixonado, não tem como negar. É tanto sentimento só pro meu coração. Não posso te perder, não. O nosso amor não vai acabar. Porque eu quero só você pra me completar. Eu penso em você de noite assim. Vou gritar pro mundo que você gosta de mim. E a distância tá me maltratando. Eu quero você pra ficar comigo. Vamos ser feliz, eu e você. Então vem ficar comigo. Joelson Pantoja e banda, a marca do sucesso. DJ Ferk, a produção do Pará. A nossa história não pode acabar assim. Eu sei que você ainda gosta de mim. Não deixe o orgulho destruir nosso amor. A gente se ama, não fica assim. Tudo começou naquele seu olhar. Fiquei apaixonado, não tem como negar. É tanto sentimento só pro meu coração.